E bora ali, mas eu tomo uma numba. Fala que bora ali, mas eu sem hora pra voltar. Bora ali, mas eu não tenho preocupação. Se acabar o dinheiro, a gente passa no cartão. Na sexta-feira é assim, eu fico contando as horas. Já chego no trabalho querendo ir embora. Fim de expediente, eu já abro sorriso. O que eu não bebo na semana, eu bebo sábado e domingo. E vamos curtir, vamos viver. Fim de semana foi feito pra beber, beber, beber. E bora ali, mas eu tomar uma nuba. Fala que bora ali, mas eu sem hora pra voltar. Bora ali, mas eu não tenho preocupação. Se acabar o dinheiro, a gente passa no cartão, vai. E bora ali, mas eu tomar uma nuba. E bora ali, mas eu sem hora pra voltar. E não tem preocupação. Se acabar o dinheiro, a gente passa no cartão. Estamos aqui na Praia Brasília, tá bom demais. Na sexta-feira é assim, eu fico contando as horas. Já chego no trabalho querendo ir embora. Fim de expediente, eu já abro um sorriso. O que eu não bebo na semana, eu bebo sábado e domingo. Vamos curtir, vamos viver. Fim de semana foi feito pra beber. Mas eu, fala que bora ali, mas eu sem hora pra voltar. Bora ali, mas eu não tenho preocupação. Se acabar o dinheiro, a gente passa no vacina. Bora ali, mas eu me tomo uma no bar. Sem hora pra voltar. Sem preocupação, preocupação zero. A gente passa no Brasil.